Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o responsável pelo grupamento de escuteiros, ao Malaguês, a chefe Idalina Rosa, e também com os outros chefes de secção, o Alberto Dionísio, o Paulo Pinto e o Horácio Dionísio. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite, uma saudação especial para os nossos ouvintes. Uma primeira questão aqui para a chefe de agrupamento, para a Idalina, e que é a seguinte, é que nos diga, portanto, nos faça um breve tutorial, portanto, do agrupamento de Almalaguês. Olá, bom dia. Somos um agrupamento novo, temos apenas cerca de 22 anos, portanto, começámos em 1990 a dar os primeiros passos, e pronto, e ao longo destes anos todos, cá estamos em Almalaguês, mudámos de instalações, começámos numa sede muito pequenina, por baixo do centro paroquial, e uns anos mais tarde conseguimos esta escola, uma antiga telescola, que nos foi cedida, ainda que temporariamente, mas já há muitos anos que aqui estamos. Pois, pronto, não há dúvida nenhuma que já é bom terem estas instalações. E também 22 anos não é assim tão pouco, também já é um bocadinho, não é? Portanto, já foi a Idalina que construiu, portanto, que faz parte da fundação do agrupamento, ou não? Sim, eu e o Alberto somos dos primeiros fundadores. A nível de chefes. A nível de chefes. Depois há outros, o Paulo Pinto, que é neste momento é chefe. Isso mesmo, na altura era explorador, agora é chefe também. Portanto, somos os dois que continuamos, não é? Apesar de termos saído durante algum tempo. Portanto, às vezes é necessário descansar também, não é? E depois também por causa da vida, não é? De cada um e do rumo também, às vezes até mesmo do emprego que nos faz. Também a mim fez-me estar ausente, a ele também por questões familiares, e portanto fomos estando, mas estamos cá, temos mantido mais ou menos durante este tempo. Quantos miúdos, quantas crianças, quantos sempre jovens, fomos, quantos adolescentes, quantos aqui tem? Sempre fomos muito num agrupamento muito numeroso, apesar de tudo. E temos tido sempre, neste momento temos cerca de 110, e temos tido sempre entre 90, 100, temos tido sempre ao longo destes anos todos muitos. Entre crianças e jovens temos tido sempre muitos. Pronto, 110 de facto é também um número razoável, não é? É razoável, tendo que é uma freguesia, não é? Sim, não é cidade, não é? Sim, pois é. Isso. Verdade, não é? Portanto, aqui na Diocese, no Distrito de Coimbra, há portanto muitos agrupamentos. Sim, temos aqui mesmo ao lado de Ceira. Sim, pois, exatamente. Palheiro, também tem. Mas isso faz com que às vezes portanto, haja menos miúdos, porque quando são muitos acabam Mas há uma vez é uma freguesia muito grande em termos de espaço, pode não ter muita população, mas a nível de área é a maior de Coimbra, portanto é a maior freguesia a nível da área de Coimbra. E acabámos por ter... Já estava na hora que eu porque agora o coronel das freguesias. Pois, já não é assim. Já não é bem assim, não é? Mas está bem, eu ainda estou pelo antigo. É uma freguesia muito grande e, por acaso, temos tido sempre miúdos de todas estas aldeiazinhas que nos cercam, para além de Almalaguês, temos sempre também. Temos alguns de Miranda e depois eles conhecem-se, como aqui em Almalaguês há uns que andam aqui, há outros que andam noutras escolas em Coimbra, acabam por trazer alguns colegas. Pois, não é muito vulgar, pois não, Idalina? Portanto, se há um agrupamento na terra deles, eles virem para aqui. O que é que vocês lhe fazem? Nós temos uma sede, nós temos um espaço muito bom. Nós temos um espaço muito bom, que nos permite, se calhar, outro tipo de atividades, outro tipo de reuniões que a maioria dos agrupamentos na cidade e em locais mais pequenos não consegue. Como vê, nós temos 4 salas, as salas são todas mais ou menos deste espaço, uma área considerável, como ardeu uma vez num grande incêndio. Temos esta zona aqui à volta, também tem árvores, tem um terreno que podemos correr com eles. Embora não seja nosso o terreno, mas o dono deixa-nos andar por aí, usufruir dele. E não estamos mesmo dentro de Almalaguê, estamos num espaço que aqui mesmo ao lado da Galega, uma mata muito conhecida aqui, e se calhar isso permite-nos outro tipo de aventuras. E para os miúdos, sim, pois eles preferem o campo, preferem a serra, e vocês estão de facto numa zona privilegiada nesse sentido, se calhar. Eu outro dia também estive em Coimbra, lá numa taróquia, e não para falar com os escuteiros, não significa que no futuro não venha a acontecer isto. Mas falei com o parco e ele dizia-me que, olha, os miúdos que vêm aqui, eles não é nenhum daqui. Mas pronto, também se deslocam. Tudo bem. Disseram há pouco que este grupo tem mais de 20 anos. Idalina, hoje era difícil viver sem escuteiros ou não? Para mim? Sim, para si. Se calhar tem sido uma luta sempre. Há sempre um dilema, porque é uma. Ser escuteiro, ser chefe, é trabalhoso, ocupa-nos muito tempo, ocupa-nos muitas ideias também, gasta muito da nossa energia. Da nossa energia. E às vezes pomos em causa, vou continuar, o que é que eu vou, vale a pena? Mas o facto é que depois, não, vou, porque gosto e os ideais que me fizeram na altura, que nos fizeram fundar, acabam por ser ainda se mantém, e enquanto perseguirmos este sonho de alcançar jovens e crianças mais felizes, mais capazes, acabam-nos sempre por motivar e fazer andar por cá. Alberto, a mesma questão que coloquei aí da Linda. Era difícil viver hoje sem escuteiros? Acho que não é difícil viver sem escuteiros. Acho que é mais difícil viver com escuteiros do que sem escuteiros. Porque é muito mais cómodo estar em casa no sofá, ver televisão, ver esses programas que dão por lá, passas o tempo melhor, até ao café, é uma tanta responsabilidade. Estar aqui nos escuteiros é uma responsabilidade muito grande. Agora, isto é como o agricultor que vai e planta o grão de milho. Ele nasce, cresce, começa a ganhar espiga. E depois o agricultor não pode abandonar o milheiro, porque se o abandonar ele morre. E nós, como estamos desde o princípio, sobretudo eu, estou desde o princípio, o Palpino dirá o mesmo, a Idalina dirá o mesmo, o Horácio dirá o mesmo, apesar de estar desde o princípio aqui, mas está da parte de fora observado, também, que ele é meu irmão, portanto a comunidade não é muito isto. E portanto nós não podemos abandonar uma sementeira quando ela já deu alguns frutos, mas ainda pode dar mais, não é? E portanto esse foi um dos motivos que me levaram para regressar ao agrupamento já aqui há uns anos, eu tinha saído, tinha de viver para a Lausanne, e depois um dos motivos que me levou a regressar é que senti que era preciso a minha presença aqui para isto não morrer. E portanto eu regressei. Agora, se houver pessoas para trabalhar, se eu sentir que a minha presença não é necessária, o bem pode-se fazer em todo lado. Aquilo que se faz aqui nos escuteiros pode-se fazer em outros grupos, há muito onde trabalhar, porque é quem quer trabalhar. Portanto, há muitas organizações onde podemos dar o nosso contributo. Portanto, agora se isso, é evidente que a pessoa sente saudades, mas nunca sai completamente. Porque há a Associação de Pais, que de vez em quando mete aqui a colherada, eu também sou pai, portanto, devia sempre ter aqui a colherada. Há as atividades que eles vão fazendo, nós podemos sempre dar mais ajudita. Portanto, sair completamente, será difícil, não é? Paulo, também consegue viver sem escuteiros ou não conseguia viver sem escuteiros? O que é que acha? Eu é diferente, porque... O Paulo, desculpa, Paulo, ele é o único totalista aqui do agrupamento. É. Ele entrou no primeiro dia e nunca saiu. Eu nunca saí dos escuteiros, porque comecei como explorador. E fui fazendo a minha caminhada até chegar a dirigente. Quando comecei a decisão de ser dirigente, achei que o urbano precisava de mim para continuar nessas atividades, e também por aquilo que o chefe, a Idalina e o Alberto me tinham ensinado, eu tinha que ensinar isso aos outros miúdos que iam continuar comigo. E foi isso que que me faz continuar e para mim ser escuteiro é ser a melhor coisa do mundo. É assim, eu já não consigo viver sem escutismo. Já não consegue viver sem escutismo. Este é o primeiro a dizer que já não consegue viver sem escutismo. É um modo de vida. É um modo de vida mesmo. Ser escuteiro é um modo de vida. Acho que toda esta caminhada nos faz ver que sem escutismo, se calhar a minha vida não é como é hoje. E se calhar a Edalina, o Alberto não vêem essa perspectiva porque entraram logo como dirigente. Eu, como fiz a caminhada, e como eles me ensinaram alguns valores, muitos valores, que eu pus em prática na minha vida, é diferente deles. Eu sem escutismo, acho que não estaria assim na vida como estou hoje, da mesma maneira. E por isso a mim custa muito mais deixar o escutismo do que se calhar a eles, porque eles até se podem sentir cansados vamos sair, porque a mim já é mais difícil, porque eu posso me sentir cansado, mas penso assim, epá, fogo, mas deram-me tanto e agora não vou dar aos outros. Essa é a minha perspectiva. Pronto, eu acho que é mesmo isso, é um modo de vida. E sem eles, e sem estes valores e essas coisas que nós tentamos transmitir aos miúdos, e depois basta um sorriso, uma coisa, uma atitude de um miúdo para nos alegrar e fazer ir para a frente e continuar. Pode compensar um bocado. Compensar, acho que nós também discutimos entre nós, também temos as nossas quesilhas, claro, os problemas. Em todo lado, não é? E às vezes estamos aqui aborrecidos, mas pronto, é como ele diz. Isto não é fácil de gerir um agrupamento com 100 miúdos, em que só temos dos 100, 20 somos dirigentes, ou dirigentes, ou estamos à frente da equipa de animação, temos 80 miúdos para gerir, não é? E não é fácil. Pronto, há sempre discussões, mas são coisas que nos são pontos de vista, são pontos de vista diferentes, e isso é normal, porque quando assim não é, a gente diz que é a paz podre. Ora, exatamente, nós estamos aqui para viver a paz podre. Exatamente. Nós todos temos cabeça, temos a inteligência, e portanto é normal que nós estejamos a pensar todos, ou que não vamos pensar pela cabeça dos outros. Para isso vamos para a política, aí pensamos pela cabeça do... Não é verdade, exatamente. Pensamos pela cabeça do chefe. E também aqui, nós também transmitimos isso mesmo nas próprias secções. Também eles têm as suas questões entre os grupos deles para resolver uma situação, não é? E aqui é uma coisa, nós somos um grupo que também tem algumas discussões, mas que chegamos depois àquilo que nós pretendemos, e acho que isso é o ideal. Sim, senhor. Horácio, eles já deram todos a opinião. Horácio, como mais novo, portanto... É um caso à parte. É um caso à parte. Nem sequer ainda chefe sou. Eu sou candidato, pronto, vim aqui há cerca de 4, 5 anos ajudar, e depois acabei por ficar, e agora senti a necessidade de tirar a formação de chefe, e é isso que eu ando a fazer neste momento. Mas tu podes contar da outra forma, o que é que te levou a ti, porque o teu percurso é diferente. O que me levou a mim foi inicialmente a necessidade que o agrupamento, acho eu, que sentiu em adquirir novos dirigentes, porque estava a passar uma fase um bocadinho tremenda. Falta dirigentes. Entretanto, eu vi, gostei, quer dizer, eu já conhecia isto, porque tinha cá a minha filha, a primeira, depois entretanto entrou a segunda, mas como eu já conhecia isto, já gostava. Agora gostava de uma forma diferente, porque estando aqui a gente, não é, é completamente diferente. Quando se começa a lidar com miúdos, eu estou na secção dos lobitos, um bocadinho, a gente chega ao final do ano super cansados, mas motivados, porque levamos alguma coisa connosco, ou seja, não somos só nós a dar, eles também nos dão muito, e nós, a gente mesmo que pensa é bom sair, chegamos a um ponto que não conseguimos, porque pronto, está aqui qualquer coisa nosso, e pronto, é nesse sentido que eu fui tirar. Anda a tirar, não sei, vamos lá ver, posso não conseguir. Muito bem, enquanto vocês falavam... Já agora gostava só, desculpa, interromper, mas gostava de dizer uma coisa para os próximos esquecer. Neste papel também os pais

eu sonhei para mim. Felicidade só é atingida em momentos escassos, como um pai ver o filho dar os primeiros passos. Eu dou os meus porque sempre assim o quis, seguindo aquela voz que me diz para ser feliz. Através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da Rádio Bonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o responsável pelo agrupamento de escuteiros ao Malaguês, a chefe Delina Rosa. Além da chefe de agrupamento, temos os outros chefes, o Alberto Dionísio, o Paulo Pinto e o Horácio Dionísio. Há bocadinho eu coloquei, não vou dizer que foi uma provocação, porque não é uma provocação, mas esta questão de saber se vocês viviam, se eram capazes de viver sem o escutismo. Pronto, com outros agrupamentos às vezes vejo pessoas que são de tal maneira, portanto, que vivem de tal maneira o escutismo, que eles dizem, portanto, eu já não conseguia viver sem isto. E às vezes até lhes pergunto porquê, portanto, e eles dão as suas razões, e de facto é extraordinário quando as pessoas se dão. Aliás, vocês disseram aqui muitas coisas interessantes, eu fui escrevendo muito laconicamente, mas penso que era aqui a Delina que falava, não sei se era assim, não, mas também se não for também não importa, quer dizer, que ficava feliz, portanto, ficava feliz. Pronto, não há dúvida nenhuma que ficamos felizes, pois a felicidade, o que é a felicidade? A felicidade é o dar-se. É dar-se. Porque pois, alguém define, portanto, que para nós sermos felizes é uma questão de amor. Portanto, a gente faz por amor, e tanto faz por amor, neste caso, com os escuteiros, como pode fazer noutra atividade qualquer que a gente tenha, na nossa privada, ou noutra vida. Portanto, é familiar ou portanto, ao social, outra coisa qualquer. Portanto, nós damos-nos e é ao dar-nos que vem essa felicidade, porque a felicidade vem exatamente do corpo. Depois, o Paulo, não o Alberto, o Alberto, pronto, dizia que sim, portanto, que começa a ver, começam a crescer, o grão começa a crescer, começa a dar fruto e começa a aprender a ele. É assim mesmo, também realmente é verdade, porque a gente começa a ver, é como quem anda na agricultura, não é? Começa a ver e pronto, isso dá-lhe gosto. Ali o Paulo Pinto, pronto, foi mais ao pormenor. Deram-me tanto e eu tenho que dar aos outros, não é? Portanto, isto são coisas bonitas. A Edelina depois falava que o outro que esteve aqui, portanto, como explorador, aliás, fez com certeza a caminhada toda e hoje está no outro lado. Mas isso é interessante porque acaba por estar a ajudar outros, não? Portanto, está-se a dar e é este dar que nos torna felizes. Sim, senhor. Então, vou aqui colocar mais uma questão, não sei para quem, não sei se para a Edelina, se para vocês, se para outro qualquer. Portanto, o escutismo vai dos 6 aos 23, creio eu, penso que é assim. O que é que lhe parece, Edelina? É muito tempo ou pouco? Não, acho que está bem. Que está bem. Porque antes dos 6 era muito... Os 6, dos 6 aos 10 anos e nos levitos, a grande tarefa ali nos levitos é sobretudo pô-los a falar uns com os outros e serem capazes de respeitar uns aos outros e conseguir trabalhar em grupo. E consegue pô-los a falar uns com os outros? Sabe que... Pois, aliás, sabemos todos. Esta é a grande dificuldade. Eles em casa já não falam muitas vezes. Mandam uma mensagem até para o irmão que está noutro quarto, em vez de falar. Na mesma mesa? Na mesma mesa. Ainda agora tive uma reunião na escola onde foi dito que estavam quatro miúdas sentadas, estavam a mandar mensagens umas às outras, estavam sentadas na mesma mesa. Sim. Mas aqui ainda existem algumas regras, por exemplo. Quando chegam aqui, entregam os telemóveis, desligam os telemóveis, se forem atividade também, ou seja, tem que haver alguma comunicação. Aqui existe. Agora, nos mais pequenos é bastante difícil quando eles chegam cá, porque é quando entram para a escola, ou seja, em termos de regras, ou seja, tem alguma dificuldade, mas vai-se conseguindo. Quando eles ficam bons, vêm-se embora para os corredores. Pois, é a maior dor. É a maior dor. Quando eles estão lá há 4 anos, quando eles estão bons. Quando ficam, começam já a ter alguma responsabilidade, começam a comunicar com a sociedade, começam a funcionar bem, vêm-se embora. Também está na altura de mudarem, porque cresceram. Exatamente. E volta, só para cima, volta lá outra vez ao milho para baixo da terra. Mas depois a falta de comunicação é transversal, porque tu vai. É sempre o que eu noto, é que eu acho que nós falamos, mas eles não ouvem. Eles não ouvem sequer, não conseguem ouvir os outros, é muito difícil ouvir os pois outros. Não, ainda bem. Pois não, eles não conseguem. E porquê é que eles não conseguiram ouvir? Eles estão super ocupados, os miúdos hoje. É, muito individualmente. Pronto, portanto, eles têm a escola, não é? E depois, se calhar, tem atividades extracurriculares. Mas depois tem a música, tem o teatro, tem a piscina, tem a tarmaquia, tem não sei o quê. E depois disso tem a... Eles estão connosco, mas quer dizer, não estão. Eles não estão. Portanto, eles não nos ouvem. Eu creio que, não sei se há aqui algum catequista, se não, mas eu penso que este é o maior problema dos catequistas. Dos professores. Porque, quer dizer, os miúdos estão de tal maneira que, apanhados, que eles não... Mas eu acho que aqui pode acontecer outra situação, que é também o método da gente estar com eles e falar com eles. Se calhar, eles aqui estão um bocado obrigados a fazer isso, a falar uns com os outros, a trabalhar uns com os outros. Já na catequese não acontece isso, porque o método é diferente. Sim. Eles aqui têm a patrulha, têm o bando. Se não trabalharem em conjunto, não há resultados. O jogo não vão ganhar o jogo, e eles gostam de ganhar, gostam de ser eles os primeiros. E o método escopista, eu acho que isso ajuda. E também ajuda para a vida. Porque nós sabemos que se conseguimos trabalhar o método como ele existe, na nossa vida vai ser também mais fácil de trabalhar com os outros. Sim, mas a grande dificuldade de comunicação mantém-se. Chegas aos exploradores. Exatamente. E a grande dificuldade de trabalhar em patrulha é muito complicado. Os primeiros meses, primeiros meses. É porque eles têm uma grande dificuldade. Não conseguem ouvir os colegas, não conseguem transmitir ideias uns entre outros, não conseguem trabalhar em grupo. É-lhes difícil até fazer leituras de imagens, de mapas, leituras de mensagens. Paramos com estes simples problemas. Estão habituados por SMS e coisas muito... que depois, nos jogos, param-se com isso. Está certo que nós estamos aqui e o método propõe-nos isso. Mas eu acho que a grande dificuldade... Tu vais para os caminheiros, a grande dificuldade é a comunicação. A grande dificuldade é o trabalho em grupo, em equipa. E a nós também. Nós temos também algumas dificuldades, mesmo adultos. Temos dificuldades em comunicar mais eles. Mas nota-se cada vez mais. Portanto, podemos afirmar seguramente que os coteiros, pelo menos, ajudam. E isto pode ser uma boa terapia, não é? Para eles contactarem uns com os outros, para ir, pelo menos, fazerem um esforço. Porque realmente, pronto. Mesmo porque aparece aqui miúdos, são mesmo recomendados por... Sim, por médicos, para virem para aqui, porque têm. Pronto, eles fecham-se em casa, estão agarrados ao computador e ao telemóvel, e aqui sempre é algum tempo que eles estão ligados mais à natureza e mais a esta vivência do que propriamente. Senão, é o que eu digo, passam o tempo nos telemóveis, na televisão. Mais ligados à natureza, diz o Horácio. Vocês costumam fazer os acampamentos simples, não é? Onde é que costumam ir? Isso faria muito. Com os lobitos ficamos sempre mais por perto, com os exploradores já vamos um bocadinho mais longe, com os caminheiros mais ainda, que correm o país, não é? fazemos atividades em diversas... Onde costumam ir? Não temos um sítio só para... Não. Nas atividades de verão procuramos sempre praias fluviais e zonas com água. Montanha, rio, sobretudo. Isso. Às vezes para a praia, sei lá, mas Tocha, Mira, também vamos para Aveiro. Ou utilizamos muito a Lausanne, que está aqui perto. Pois. E estas serras aqui à serras volta. Serras aqui à volta, sobretudo. Sim, mas ainda agora foste para o Jerez também, com quarta secção. Portanto, é bom para eles, porque eles gostam, não é? Dos acampamentos, acho que se calhar é das coisas que eles mais gostam. E creio que é bom para vocês e também para eles no outro aspecto. É que, pronto, se passam mais que um dia com eles, podem lhe transmitir muitos valores que de outra forma não conseguem. As situações são diferentes. Quando é no acampamento é completamente diferente da reunião. Por exemplo, nós estamos aqui 2 horas semanalmente com eles, por norma. E quando no acampamento nós passamos 3-4 dias. Ou seja, à noite não tem o pai, não tem a mãe. Estou a falar em relação aos mais pequenos. Ou seja, nós chegamos a um ponto que nós temos que fazer esse papel também. E então, por isso é que nos marca a nós também essa situação, porque... É diferente. Estamos para olhos, alguns para adormecerem. Outros que, pronto. Outros para ligar o telemóvel para falarem com a mãe. Todas essas peripécias. Mas essas vivências são muito importantes para eles. Para crescerem, para se sentirem mais seguros. Isto não é mais pedidos para se vestirem, não conseguem. Depois lá vai às vezes um mais crescido ajudar, outras vezes tem que ser o chefe. Há situações, outros que não gostam de determinadas comidas e nós não temos lá outra. Tudo isto também é bom. Tudo isso é bom. Preparar a própria comida deles também é importante para eles, sobretudo a partir dos povoadores. Outros são inibidos, têm dificuldades em comunicar com um grande grupo. Nós temos aqui exemplos de miúdos sempre aqui extremamente envergonhados, pequenitos, né? 6 anitos, e não falam com ninguém. Se nós mandamos falar para o grupo, eles encolhem-se todos. A Margarida, a Dona Gays, por exemplo. E depois passado um ano ou dois, ali na igreja, a nossa igreja é uma igreja grande, que é capaz de lá ter umas centenas de pessoas, e eles vão ler uma leitura, que é a coisa mais difícil, mais grande. Nós quando vemos uma criança a ler uma leitura, pensamos assim, valeu a pena. Houve qualquer coisa que mudou. E não só, e às vezes nos fogos de conselho, aquelas fazem nos fogos de conselho, aquelas apresentações que eles fazem, que sai da cabeça deles, a gente, de miúdos que a gente pensa que eles não... que eram muito tímidos e estavam sempre no casulo deles, eles chegam ali e ficam completamente diferentes. E esta é isso. E isso ajuda-os para a vida. E os acampamentos, quando juntamos as várias idades e misturamos, por exemplo, numa equipa, ou quando têm que fazer coisas em conjunto e apresentar em conjunto, é extremamente... Os mais novos adoram o estar junto dos mais velhos, o estar fazendo coisas com eles. É uma ligação fantástica. É. Temos, por acaso, exemplos de coisas giríssimas que eles... Temos aqui apresentações que, se fossem filmadas, não havia programa nenhum de televisão tão bom. Mas, infelizmente, nós esquecemos sempre, são coisas que surgem e não temos cá a máquina de filmar. E se calhar era interessante, portanto, fazer um trabalho com eles. Né? Mas se calhar se a gente tivesse a máquina pronta e tudo, se calhar não tinha. Se calhar não tinha que ser só câmera. São coisas tão espontâneas, lindíssimas. Eu lembro, e são coisas que não esquecem. Lembro de ver aqui uma lobita pequenita, muito não mexida, a Leonor. Em cima do como é que ele chamava? Ele era pioneiro na altura. Era um pioneiro. E a fazer de toureiro em cima do cavalo. A torear um touro. Mas uma coisa. Não, só ver as expressões da criança. E estas ligações que ficam dos mais velhos com os mais novos, que adoram, os lobitos adoram os mais velhos, adoram andar de mão dada com eles, andar às cavalecas quando é assim este tipo de atividades. E acho que nesse sentido, quando é as atividades de agrupamento, têm resultado muito bem e que há ali situações muito, muito engraçadas, e para eles é muito importante. Há agrupamentos que vão, depois que fazem até quase todos os anos. Como é que eles chamaram? Um protocolo com outro agrupamento de outro país, e um ano vão para lá, eles para lá, outros vão eles para cá, e acho que é muito interessante. Os miúdos gostam muito, e pronto, e tudo isso é extraordinário. Outra atividade em que eles podiam aproveitar, não sei se aproveitam os vossos, mas aproveitam outros, com certeza, quando há jornadas mundiais da juventude, que às vezes ficam lá longe, não dá, mas quando é aqui perto, valia a pena. Não sei se costumam ir. Às vezes participamos, sobretudo com os grupos mais velhos. Aqui não foi ao Brasil, está lá longe, está lá, ficou lá muito longe. A próxima será na Polónia, também fica lá muito longe. Mas quando foi aqui em Espanha, pois muitos aproveitaram. Isso também é muito bom, é muito bom. Para quem não vai às jornadas, às vezes tem por cá outras atividades. Eu recordo-me que ano passado quem não foi. Acampamento Nacional, o Acanac. Sim, sim, precisamente. E depois fizeram também, como era uma deslocação grande para o Brasil, eu até tenho aqui, houve de facto várias atividades. Uns fizeram a viagem no Rio Indouro, organizado pelo Porto, depois um mergulho no Rio, organizado por Viseu, do Cristo Rei ao Redentor em Setúbal e, portanto, o Made in Rio Madeira. Portanto, isto é para dizer que mesmo aqueles que não foram às jornadas acabaram por participar em outras atividades por cá. Muitos têm ligação de Tiago, não é? Sim, o clã também já foi uma vez. Duas vezes. Estou a ver Santa Combadão, que todos os anos vai a Fátima para, como voluntários, ajudam os peregrinos. Aquilo parece que já é assim, de modo que, pronto, assim, sim, para muitas coisas que se podem aproveitar. Até porque a cidade está de facto, não está muito bem, não é? Eu penso que não está bem de acordo com o que pensava o vosso fundador, Baden Power, pois não. Não. Há muita dificuldade em arranjar voluntários e pessoas com vontade de dar do seu tempo e de dar dos seus conhecimentos para os outros. Já a nossa grande dificuldade ao longo destes anos todos é ter chefes ou ter pessoas nas equipas de animação que se dediquem, que trabalhem, porque é muito engraçado enquanto andamos como exploradores, como pioneiros em que vimos cá, depois quando passamos a ser parte de uma equipa de animação ou quando passamos a ser chefes, isto envolve Responsabilidade. E muito tempo e alguma dedicação e não é fácil hoje em dia, como dizia Alberto, é mais fácil estar sentado no sofá fazer zapping, não é? do que porque depois temos que sujeitamos a uma série de situações, nós damos a cara, não é? Perante o agrupamento. E assumem-se a risco. E isso é difícil e cada vez há menos pessoas com vontade de. Com os miúdos, quer dizer, senão estamos a responsabilizar perante os pais pelos miúdos, não é? Faz para algum lado perante toda a comunidade. Vindo fardado, tu és a imagem do agrupamento, és a imagem de um corpo nacional de escritos. Mas, por exemplo, aqui também gostava de salientar uma coisa. Muitas dificuldades que existem em termos de direção é que muita gente, por exemplo, trabalha por turno. Nós temos aqui muitos dirigentes, mas muitos trabalham por turnos, ou seja, coloca-nos ainda mais dificuldades. Nunca estão todos. Ou seja, a gente quer marcar uma reunião, mas é difícil porque estão de 4 ou 5 a trabalhar, os outros é que estão disponíveis. Mesmo Nas atividades existem muitas dificuldades, a maior parte das vezes só é possível marcando férias, ou seja, nós tirarmos ainda do nosso tempo normal, porque temos que marcar férias de outra forma, não é possível, ou seja, temos essas dificuldades. E acho também aqui no nosso agrupamento, faltam algumas pessoas que lhe há mais velhas, ou seja, com mais disponibilidade, se lhe podiam comentar essas situações e pronto. Falar formados, pessoas que sejam formadas. Exatamente. Já os mais novos também têm uma vantagem, quer dizer, com miúdos, não é? Se calhar. Pois, tem outra. Mas às vezes não é prestar com os miúdos, às vezes é prestar na logística, por exemplo. Estar aqui alguém a tomar conta do acampamento, para nós podemos andar com os miúdos lá fora. Alguém que trate da papelada. Alguém que ajuda a fazer a comida. Às vezes são coisas simples. Alguém que representa o agrupamento. Por exemplo, a Idalina dá chefe de agrupamento, mas é chefe de uma secção. Eu sou secretário de agrupamento, mas sou chefe de outra secção. Eu tenho que fazer os dois papéis, a Idalina tem que fazer os dois papéis. Não é fácil. E até temos bastante chefes. Nós. Sim, mas temos muitos. Agora foi no sempre onde, foi para fazer Erasmus, ou não sei o quê. Sim, sim, temos formado ao longo destes anos também muitos chefes, mas depois, devido ao trabalho, É muita gente trabalhando para os estrangeiros. Muita gente vai trabalhar para os estrangeiros. Eu tenho saído para aí chefes e caminheiros que eram bons, mas uns vão para a Espanha, outros vão para onde. É isso mesmo. Desaparece tudo, outros vão para o Algarve. E pronto, e tem que seguir a vida deles. E isso, aquilo que se está a passar no país, passa-se aqui no agrupamento. No país vão os melhores quadros vão lá para fora. E nós aqui no agrupamento é a mesma coisa. Os melhores, temos aqui um que toca tão bem viola, nós temos aqui uma pessoa fixe para tocar viola. Passados uns dias vai-se embora porque tem que ir à procura da vida, e a vida muitas vezes é em Espanha, ou em França, ou é na Alemanha, e lá vai ele. E pronto. Ou é em Lisboa, aguenta um anito a vir cá de vez em quando, e entretanto acaba por desistir, que não é possível, não é? O que se passa no país, ainda tentam. Passa-se aqui, a nível de jovens a abandonar aqui a zona, e faz muita falta. Eu quando falei com o agrupamento de Ceira, apercebi-me que uma colega vossa, não me recordo já o nome, que ela vem, acho que de Lisboa, também todos os fins de semana. Nós temos por causa... dirigente, também faz. Exatamente. Pronto, é boa a PSP em Lisboa, vai lá, quando vem para cá, quando está, aparece. Queres a Diana fazer o mestrado? Que vem sempre, também. Se queimar, a culpa não é connosco as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radioboanova.com ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com os responsáveis pelo grupo de roteiros Alma Laguias, a chefe Idalina, a Rosa, o Alberto Dionísio, o Paulo Pinto e o Horácio Dionísio. Entramos na parte final do nosso programa. Vamos continuar mais um pouco a conversa. E mais uma questão. Vocês, aos miúdos, costumam-lhes ensinar todos, para eles fazerem todos os dias uma boa ação ou não? Ou não? É uma luta. Essa é uma das obrigações, não é, do escuteiro, desde o explorador, que a boa ação é importante. Mas eu acho que até a noção do que é uma boa ação já está a vir mais tarde. Alguns ainda não têm essa noção. Mas é um trabalho de todos os dias. Não, é, uma boa ação é a coisa mais simples deste mundo. Se calhar um sorriso pode ser uma boa ação, não é? É. Mas começam a ficar despertos depois mais tarde. Isto das boas ações é difícil implementar esse... E agora nós aqui muitas das vezes nós dizemos quando chegamos na semana seguinte, trocamos qual foi a boa ação que fizeste, mas... Há um ou dois que dizem e os outros repetem todos. Pois está. Eles é um pouco de repetição. E outra vez perguntamos qual é a boa ação que vais fazer amanhã. Eles amanhã, não vou refilar quando fizer os trabalhos de casa. Não está bem, uma boa ação, sim senhor. E eles puxam um bocado assim para a escola. Não vou refilar. É porque a escola é a região do sítio onde eles passam muito tempo, não é? E também, atualmente, a escola exige mais dos miúdos do que era há uns anos e acabam por, não é? Essas coisas também serem transportadas para aqui. E a boa ação, como tudo, como todos os ideais, vão mudando ao longo dos tempos, não é? Porque a boa ação, hoje estamos tão centrados sobre nós próprios que fazer a boa ação é, é uma coisa assim mais inatingível, não é? Não é, Idalina, eu não estou de acordo com isso. Eu já fiz a minha boa ação hoje, eu vim aqui. Não estou de acordo. Eu acho que uma boa ação é uma coisa, não temos que fazer grandes coisas. Não é? Uma coisa simples, uma coisa pequena. Mas é estar desperto para o outro, e é essa a grande dificuldade e o grande desafio quando hoje. Quando fazemos uma boa ação, estamos despertos para os outros, porque se é só para nós, acaba por ser egoísmo, isso não é? Mesmo, é, isso mesmo. A questão é essa, que neste momento a sociedade está muito egoísta. É muito individualista. E a boa ação, como é o encarar o outro, portanto, esta perspectiva da boa ação nos lobitos, e quando eles dizem é não refilar, é mais neste sentido, é muito individual, não pensam que não é atravessar a velhinha como costumávamos ver nos desenhos animados, não é o atravessar a velhinha, portanto é mais centrado no eu. O depois centrar nos outros é mais tarde e demora mais tempo. Isto da boa ação todos os dias é uma coisa, mas tentamos, mas sim, mas essa ideia mantém-se e continuamos a todos os dias a... Até porque os coteiros não é só quando estão aqui, portanto somos de segunda a sexta, não é? Não de segunda a sexta, não de segunda a segunda, e desde que acordamos e até mesmo a dormir. Portanto, a ideia é ser sempre. E tanto fardados como não. Como não, claro. Em escutismo, a promessa, o que é a promessa? É um compromisso. É um compromisso. É um compromisso. Normalmente, quem é que faz a promessa? Ou quando é que fazem a promessa? Eu não sei, confesso que não sei. Fazem a promessa, depois todos os aspirantes ou todos aqueles que venham para o agrupamento com a vontade de ser escuteiros. Fazem a promessa ao fim de alguns meses de estar no agrupamento. Sempre se entram em setembro, normalmente março, abril, mais ou menos, fazem a promessa. Portanto, comprometendo-se a que querem a seguir os ideais escutistas. Sobretudo seguir as leis. As leis de cada sexo. Depois vão fazendo a promessa, se entrarem em lobitos, fazem a promessa de lobitos, se entrarem para os exploradores, fazem a promessa de exploradores, se entrarem para os pioneiros, vão sempre fazendo, porque os compromissos são sempre são diferentes. E, portanto, à medida que eles também vão... Eu estava a imaginar a promessa, portanto, quando já era para chefes ou... Depois também farão uma promessa como chefes, mas há sempre... Ou seja, em todos, quando eles ingressam ou nos lobitos, ou nos caminheiros, ou nos pioneiros, portanto há sempre um compromisso perante essa secção e ser... Portanto, eu prometo ser explorador e fazer, cumprir, começar a cumprir para com os deveres, para com Deus, a Igreja e a Pátria. Depois, mais tarde, tanto que a promessa de Lubito é um bocadinho diferente das outras promessas. A promessa de dirigente também já é diferente. E sempre que mudam de secção, fazem uma nova promessa. Depois podem entrar diretamente para uma secção, logo podem entrar diretamente para os caminhões ou podem entrar diretamente para os chefes. Aí fazem também a promessa. Vocês fazem parte, portanto, do CNE, não é? Mas há outro tipo de agrupamento, os escuteiros com O, não é? A Associação de Escuteiros de Portugal. Ah. Sim. Qual é a diferença de uns para os outros? Nós, o que é que os distingue? Nós somos, o Corpo Nacional de Escutas é católico e, portanto, professa a religião cristã e um dos compromissos é portanto, trabalhar essa ou inserir-se nessa religião e, portanto, adequar-se e trabalhar os miúdos nesse sentido também. E, no fundo, é o que vocês acabam por fazer, portanto, porque à medida que vão, que vão proporcionando outros trabalhos, o espiritual não está ausente. Isso mesmo, está sempre presente. Acabamos a reunião sempre com uma oração. Sim. É, e o espírito cristão, e o estar presente na igreja, tudo isso é importante. O patrono, cada secção tem um patrono, e portanto é importante conhecer a vida do patrono e o porquê dele, o ideal dele. E os escoteiros, portanto, podem ter religião, não têm, ou não ter religião. Ou não ter, mas, ou seja, não a professam. Não a professam, como... não está incutida no próprio. Fazem, o escotismo é igual. A nível de atividades. O modelo é igual. A questão espiritual. Só não tem a parte espiritual, a parte de católica, religiosa. Podem ter outra religião. Podem ser outra religião qualquer, podem ser católicos também. Mas não professam. Ou seja, não, nas atividades não está presente. No trabalho de escuteiros não está presente a religião. Mas Edelina, não estando presente, será que não há uma lacuna na formação das pessoas? Por certo. Pronto, eu não estou a ver a formação dia a dia. O método cotista funciona. É semelhante. É semelhante. E funciona no global, funciona da mesma maneira. Nós, como escuteiros, conseguimos pôr Deus perante esse método, neste ideal. Com esses ideais. E com estes ideais do escutismo, são os ideais também de Deus. E quando Baden-Powell criou o escutismo, também pensou um pouco sim, nisso. Também, sim, eu também estava presente. Bem que ele também não era bem católico. Fé, honra e família. Ele também não era católico. Ele era cristão. Não era católico, mas mas acreditava em Deus. Sabe porquê que ele não era católico? Porque na altura porque o Henrique VIII decidiu. Queria que lhe dessem a opinião. E pronto, estando separado da mulher. E criou uma religião, que são os anglicanos, que cada presidente, cada presidente, não, cada rei ou cada rainha é o chefe da igreja. Neste caso é a Rainha Isabel II. Quer dizer, isto. Mas eu ia para dizer um disparate, não vou dizer, e ainda bem. Porque acho que isto não tem nexo. Agora um rei, uma rainha ser chefe de uma igreja, mas que igreja é esta, não é? Que estão a ver? Portanto, isto é um disparate, mas lá está. Mas é um disparate que vem de há muitos anos. E de uma forma de pensar, não é? Sim, mas pronto. Quem era rei achava-se também um Deus. Mas aí está, o escoteiro, como falávamos há bocadinho, não quer dizer que ele não tenha essa ligação com Deus. Ele tem também. Não é? É católico. Pode ser protestante, pode ter várias. Mas não está implícito. Não está implícito. Mas eles têm também as mesmas coisas. Só que não, podem ser de religiões diferentes. Não precisa ser só da católica. Pois, Paulo, mas pronto. Tudo bem, eu entendo. Mas veja o seguinte, voltamos ao mesmo. nossa religião, portanto, é a religião cristã católica, portanto, é Jesus Cristo. E eles certamente que estão errados, porque não há nenhuma religião em que o fundador tenha ressuscitado, e agora estamos a ir há pouco tempo disso. Portanto, eu creio que ninguém terá dúvidas entre nós que a verdadeira religião é portanto, a religião católica, exatamente o que tem Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Isto está implícito, está nas Sagradas Escrituras, e as outras religiões que vêm, a Bíblia, eles têm lá tudo isso. Portanto, penso que é um disparate andarem depois, se calhar, a venerarem a rainha ou o rei. Mas pronto, enfim, isto também não é um tratado de catequese, estamos a falar de escuteiros. Olha, eu tenho praticamente um minuto para vocês, portanto não sei o que é que vocês querem dizer, não tenho praticamente mais tempo. Não, eu tinha feito a perguntinha se realmente a fé era importante aqui no escutismo. Eu acho que é mesmo um aspecto fundamental, e nós muitas vezes queixamos-nos que não temos o acompanhamento devido, porque nós às vezes falhamos qualquer coisa e não conseguimos dar às crianças tudo aquilo que elas precisavam ter a nível da fé. E é um aspecto muito importante no escutismo. Vamos lhe dando alguma coisa, não é? Portanto, Romeu Pavia nos fez um dia, portanto, pronto, eu já hoje dizia no outro programa com outra pessoa, portanto, que cada um anda ao passo de Deus, uns vão mais depressa, outros vão mais devagar, o que é preciso que a gente vá ainda, não é? Se entenderem não ter assim mais nada para dizer, portanto, eu agradeço-lhes o terem estado aqui comigo. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo, até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser. Muito obrigado.